vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, pode me dar corda que tu gosta de mim. Sei que lá no fundo tá querendo maldade. Pra parar de chão, tu já me viu de calcinha. Cada despedida nós para na metade. O corpo tá molhado, eu tô tipo oceano. Sei que tá maluco pra me devorar. No meio da rua todo mundo olhando. Até quem tá de fora tá querendo entrar. Oh, saudade de como tua língua conhece minha boca. Oh, saudade, pode ser que eu volte pra entregar tua. Te amar sem juízo, mas alguém.